Passo por quebradas, deixando minhas pegadas no chão. Piso todo instante, sombras me cercam, olhares me cruzam, palavras me acertam, me dizendo que sou mais um marginal. Não sei o porquê, uso a caneta e o papel ao invés da arma. Polícia chegou, me embaça, meu destino é breve, atrás das grades muitas coisas acontecem. Moleque, sou mais um predador, atrás de sua caça não vai dar coisa boa, senhor. Destino cruel, não sei se ser culpado ou se fico no papel do réu. Rapis, é no paraíso, deixei escrito pros moleque na função. Deus cuide dos meus amigos, que dos meus inimigos cuido eu. Já dizia o ditado, não mexe com quem tá calado, otário. Início de uma nova era, muitas coisas me espera, procurando sempre a paz, mas tiro onda com a guerra. Felicidade algumas prospera, outras apenas ilusões, falsas identidade, duas caras não me identifico. Além de cara e coroa, um paque é um tiro. Me identifico na vida com os humildes, Deus é meu escudo e sempre vou adiante. Qualquer lugar iluminado pelo seu nome, pelo seu nome. Me identifico na vida com os humildes, Deus é meu escudo e sempre vou adiante. Qualquer lugar iluminado pelo seu nome, pelo seu nome. Não caia na graça do esmigo de meu precioso parceiro. Se tu pegar, vai tá fudido. Meio caminho andado para o precipício. Talvez hoje em dia não exista mais amor, existe alguém tentando te trazer mais dor. Pensativo na calada, só deu pra guiar uma alma errada. É assim que eu vivo, fodo com a vida dos políticos. Ando em linhas tortas, pois um dia ela me leva em algum lugar certo. Destino correto, levo aberto, vivendo do inferno. É, quem dera que isso fosse o paraíso. Só conto com meu verdinho, nas creches que me identifico. Modinha não cola comigo, se tu me critica, foda-se, não vivo disso. Apesar de tudo, ando de cabeça erguida, pois só isso que me mantém com vida. Quantos moleque eu vi na função e morrer por menos intenções. Destino certo, com muitas ilusões. Carro e de luxo e corrente não são tudo. Quando se tem uma família, os vermes fica puto. Me identifico na vida com os humildes, Deus é meu escudo e sempre vou adiante. Qualquer lugar iluminado pelo seu nome, pelo seu nome. Me identifico na vida com os humildes, Deus é meu escudo e sempre vou adiante. Qualquer lugar iluminado pelo seu nome, pelo seu nome. Aí mano, na vida a gente passa por barreiras que a gente mesmo pensa que é impossível, mas o possível é só força de vontade.